Gratificação. Rádio Clube IBA, Minas Gerais. Tá na Clube? Legal. 4h47. Clube na Madrugada. Comece o Dia dos Pais em grande estilo na companhia deles. ABBA Maester. E Bee Gees Way. Duas superproduções em um só show. ABBA e Bee Gees. Dois super tributos que vão encantar você. ABBA Maester e Bee Gees Way. Dia 13 de agosto, às 22 horas, na sede da Terceira Idade. Ingressos à venda no Bar Parada Obrigatória, na Praça São Pedro 225 e com André Ribeiro no Zap 34 99184 3366. Adquira já o seu. Mais um evento com a marca Clube de Rádio. Nossa identificação ZYL 348, 680 kHz, Rádio Clube IBA, Minas Gerais. A cara e a voz de IBA. Super Rádio Clube. Rádio Clube, escrevendo a nova história da Rádio Difusão Legal em IBA. Tá na Clube? Tá na Clube. Tá bom demais. Tá bom demais. Tá bom demais. Vem aí, mais um líder de audiência com o padrão Clube de Qualidade. Inverno. Aumente o volume, aumente o volume. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Mais um dia caminha para o final. E na aproximação do merecido descanso, a boa música ecoará musicando, coroando com alegria e descontração mais um dia de luta do homem do campo. Clube Sertanejo, na companhia de Marcos Roberto. Esta é a Super Rádio Clube. Nos acompanhando, uma ótima tarde, prazerão. Eu sou Marcos Roberto. A gente se fala até às 19 horas, levando até você o melhor da música sertaneja. Pela minha, sua, nossa queridinha da cidade de Iriá, Rádio Clube. Então, hoje, segunda-feira, uma segunda-feira positiva, de muita luz e muita paz no seu caminho. Para você que está completando mais um aninho de vida, parabéns, felicidades. Essa data, repita, hoje e sempre, são os votos de toda a família Clube para você. E os três S aí, ó, na sua vida: saúde, sorte, sucesso e tudo de bom com o ponto BR. É o que deseja toda a família Clube pra você. Tá na Clube, tá legal, tá bom demais. Ligue, se ligue, fique muito bem à vontade, bem informado. Dando sequência ao Clube Sertanejo, deixa eu mandar um forte abraço aqui ao nosso amigo aqui, ouvinte querido, hein, Antônio. Antônio tá ouvindo a Rádio Clube aí, ó, lá em São Luís do Paraitinga, São Paulo, hein, lá em Sampa, hein, indo muito mais longe para ficar bem pertinho de você. Obrigadão aí, o senhor Antônio, em São Luís do Paraitinga, Sampa, São Paulo, acompanhando Clube Sertanejo. Eu giro e na sequência estamos de volta com o Clube Sertanejo, trazendo muito mais modão. Já já tem Rick Renner, Ela é Demais. Thank you. cada vez mais se espalhando. É no pico da vergonha que a danada tá chegando. A munição da paciência devagar tá se esgotando. O irmão morre na luta enquanto os filhos da pátria estão pouco se lixando. Nosso país tão bonito, repleto de gente honesta, está sendo corroído pela parte que não presta. A pergunta está no ar enquanto o povo protesta. Até que não vem resposta, tem gente comendo grama pra turma fazer a festa. Como é que pode um país com qualidade tamanha ter o filão da miséria instalado nas entranhas, onde a criança é lembrada só nos tempos de campanha? Felizmente Deus tá vendo que o pobre tá se lixando enquanto sobra a picanha. Nossa nação invejada, cheia de tanta riqueza, tem gente que não consegue colocar o pão na mesa. É muito grande a distância entre a fartura e pobreza. A diferença é profunda e o povo leva na boa pra não morrer de tristeza. Pelas ruas vamos indo, vivendo sob ameaça, no cano da lamparina que está soltando fumaça. Enquanto o ladrão sorri, a família perde a graça. Isso aqui virou angu, e o povo toma no copo e a bandidagem na taça. O seu fim de tarde na Clube é com ele, Marcos Roberto, Clube Sertanejo. O nosso Clube Sertanejo vai ficando por aqui e volta amanhã comigo com mais uma edição a partir das 16 horas pela minha, sua, nossa Rádio Clube. Então, para você que ficou conosco até agora, uma ótima noite. Obrigado pelo carinho, obrigado pela preferência e obrigado pela audiência. Você que participou conosco aí através do telefone, enfim, para você também que está aí acompanhando, ouvindo o Clube Sertanejo, forte abraço, palavra gratidão. Obrigado pela audiência, pela preferência e pela paciência. Demais, uma ótima noite. Cuide-se bem, você é muito importante. Valeu, tchau, tchau, fui! nossa identificação. ZYL 348-680 kHz. Rádio Clube IBA, Minas Gerais. Clube de IBA. Quem tem clube, tem tudo. Ser a cara e a voz de IBA é do nosso DNA. Super Rádio Clube. Super Rádio Clube. Super Rádio Clube.